Naquela manhã, no jardim da infância, a professora, para entreter as crianças, deu lápis de cor e uma folha de papel e disse: cada um desenhe no papel algo que ama muito. E as crianças, pegando os seus lápis coloridos, começaram a desenhar. E o pequeno Joel desenhou uma família e fez sobre a cabeça de cada pessoa daquela família, fez um círculo. Mas ele queria escrever dentro de cada círculo uma palavra. Mas o pequeno Joel ainda não sabia escrever. Enquanto todas as crianças desenhavam, a professora estava ali lendo um livro. Então o pequeno Joel se levantou, se aproximou da professora e disse: professora, como é que a gente escreve? Mas a professora fez assim: tô lendo, menino. Volte para o seu lugar. E ele voltou. Ficou olhando aqueles círculos e pensando: como será que se escreve? Queria escrever alguma coisa. Aí ele pegou o desenho, dobrou direitinho e colocou no meio da sua mochila. E quando chegou em casa, ele viu que a sua mãe estava na cozinha. E ele tirou aquele desenho da sua mochila, foi até a mesa da cozinha, e a sua mãe estava para lá e para cá, entre o fogão e a pia o tempo todo, já se preparando para fazer o jantar, porque mais tarde o marido estaria em casa de volta do trabalho. E o pequeno Joel disse: mamãe, como é que a gente escreve? Me ensina a escrever. E ela disse: meu filho, estou muito ocupado, ensinar a escrever é muito complicado, agora não dá não, você não está vendo como a mamãe está ocupada? E o menino pegou o seu desenho da família, dobrou direitinho e colocou no bolso. E quando o seu pai à noite chegou, antes que o jantar fosse servido, o pequeno Joel pegou aquele desenho, o desenho da família. Pegou um lápis, foi até a sala, abriu o desenho com bastante cuidado, colocou no chão, sentou-se ali e disse: papai, como é que se escreve? E o pai do pequeno Joel disse: oh, meu filho, eu tô lendo o jornal, papai tá cansado, eu estou aqui no meio de uma notícia, ensinar a escrever é muito complicado. Ah, meu filho, guarde isso daí, depois a gente vê. E o menino guardou. E mais tarde todos jantaram e foram dormir. E no dia seguinte, antes de ir para a aula, o menino perguntou: mãe, como é que se escreve? Meu filho, você está atrasado para ir para o jardim. Vai, vamos embora. E não respondeu ao menino como se escrevia. E lá no jardim, mais uma vez, ele recebeu uma negativa da professora. E durante o intervalo, enquanto brincava, ele pegou duas bolinhas de gude, uma pedrinha e até uma tampinha de refrigerante e colocou no meio do desenho ali da família e guardou no seu bolso, no bolso do uniforme. No final daquele dia, quando a sua mãe pegou a roupa da escola para lavar, achou o desenho, achou também as duas bolinhas de gude, achou a tampinha de refrigerante, achou a pedrinha e jogou tudo no lixo. Jogou tudo fora. Mas o tempo foi passando. O pequeno Joel se tornou um moço e depois um homem, e aí se casou e teve uma filhinha chamada Ana. E a Ana, um dia no jardim da infância, fez também um desenho de uma família. E a pequena Ana, quando chegou em casa, falou com o papai Joel: "Papai, olha esse desenho que eu fiz. Este aqui, compridão, é você." E o pai começou a rir. Agora o papai Joel deu muita risada e a menina também. "É, filha, esse é o papai?" "É, papai. Agora eu queria escrever uma coisa aqui dentro deste círculo." E aí ele lembrou do episódio na infância. Ele lembrou que um dia também ele queria escrever algo dentro do círculo, mas ninguém lhe ensinou. E o papai Joel colocou a filhinha no colo e aquele desenho no braço do sofá e disse: o que você quer escrever, Ana?" E ela disse: "Ah, papai, eu quero escrever amor." Então segure aqui o lápis que eu vou te mostrar como é que se escreve amor." Enquanto a pequena Ana segurava aquele lápis desajeitadinha, o papai Joel segurou na mão da menina e foi dizendo: "Amor se escreve assim. A." E foi levando a mãozinha dela, fazendo a letra A, lá sobre aquele círculo que estava no papel. E aí ele pegou a mão da menina e soletrou a segunda letra, T. Você já entendeu que não é, amor não se escreve assim. Mas o papai Joel disse: "Filhinha, amor se escreve assim. Agora, T." Aí ele pegou a mão da menina e desenhou a terceira letra, E. E depois desenhou a quarta letra, N. E aí desenhou a quinta letra, C cedilha. Aí desenhou a sexta letra, A. E fez em cima do A o desenho do tio. E disse: "Tá vendo? Essa cobrinha chama-se tio." E por último, segurando a mão da Aninha, fez um círculo e disse: "Ó." "Tá vendo, Aninha? Amor se escreve assim. Atenção." E a menina disse: "Ah, papai, ficou tão bonito o meu desenho." "É mesmo, não, filhinha? E agora que você aprendeu como que se faz amor, como que se dá amor, nunca mais esqueça. É assim." A Aninha era tão pequenininha que não entendia o que estava acontecendo, mas estava recebendo na prática a lição do amor. E você, que já está compreendendo esta ilustração do reino de Deus, não se esqueça: amor se escreve A, T, E, N, C cedilha, A, tio, O. Atenção. Se você não der atenção às pessoas que estão à sua volta, você não vai cultivar o amor. Não adianta nada saber escrever A-M-O-R e não dar atenção para as pessoas, sejam seus filhos, seja a sua mulher, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu cunhado, a sua cunhada, o seu sogro, a sua sogra, o seu avô, a sua avó. Amor se escreve desse jeito. Vamos soletrar? A-T-E N, C cedilha, A, tio e O. Atenção, dê atenção e você estará dando amor.